Quando o charango começa a tocar, o corpo começa a se balançar. É hoje que vai ter onda, é hoje que vai ter onda. É hoje, é hoje, é hoje. Um, dois, três, vai! É só o caprichoso que me deixa assim, igual Cunhantã e Curumim, pulando, correndo atrás do boi. E esse amor tem nome, é o caprichoso. Deixa o povo todo assim, orgulhoso. Pode chover, o sol escaldar, hoje eu tô daquele jeito e ninguém vai me segurar. Vai ter onda a noite toda, a gelada rola solta. Caprichoso é o motivo dessa festa não parar. Vai ter onda a noite toda, a gelada rola solta. Caprichoso é o motivo dessa festa não parar. Começa a tocar, o corpo começa a se balançar. É hoje que vai ter onda, é hoje que vai ter onda. É hoje, é hoje, é hoje. Um, dois, três, vai! É só o caprichoso que me deixa assim, igual Cunhantã e Curumim, pulando, correndo atrás do boi. E esse amor tem nome, é o caprichoso. Deixa o povo todo assim, orgulhoso. Pode chover, o sol escaldar, hoje eu tô daquele jeito e ninguém vai me segurar. Vai ter onda a noite toda, a gelada rola solta. Caprichoso é o motivo dessa festa não parar.